YK767, Rede Paulistão de Rádio Difusão Limitada, transmitindo em 1480 kHz, Boituva, São Paulo. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas, resumindo pra você as principais notícias de Boituva e região, de um jeito diferente. Resumindo pra você com Vera Mello, de segunda a sexta, aqui na Rádio Boituva, sempre ao seu lado. Tudo aquilo que fazemos com amor ou por amor acaba sendo mais fácil, prazeroso e bonito. O amor verdadeiro nunca morre ou diminui, apenas se transforma e com o passar do tempo se fortalece. Viva o amor, viva com amor, seja amor. Seguir amando é a melhor maneira de começar e terminar o dia. Uma vida feliz é uma vida feita de amor. Ame, celebre o amor nesse dia 12 de junho com a pessoa mais especial de sua vida. Aos eternos apaixonados, feliz dia dos namorados. Uma mensagem da Rádio Boituva, sempre ao seu lado, a rádio que todo mundo ouve. Você está ouvindo Rádio Boituva AM 1480. Você está ouvindo